Projeto X Podcast. 女の子って弱いね、だけど時々強いね、君がいてくれて happy。 E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E nessa edição iremos falar de um tema que já existe há muito tempo e só agora que tá todo mundo falando e mal, eu acho. Temor recente. Cara, eu não sei por que esse medo. Bom, hoje iremos falar sobre live actions de animes. E tô aqui com um monte de convidados, bem legais. Aqui é o Seiji e eu adoro live action de Shihaya Furu. Ah, meu Deus do céu, quero ver logo o terceiro filme. Aqui é o Dash e eu gosto muito de live actions de anime, pelos motivos errados. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Rolou hentai. Não. Eu pensei em tentáculos nesse momento, mas acho que não é isso, né? Eu espero que não. Aqui é o Juba e, cara, live action não é a pior coisa do mundo. Vai por mim. Não é porque Death Note saiu cagado que todo live action é ruim. Eu tinha visto um meme, cara, sobre, assim, o quarto filme do Vingadores, eles tinham botado na nota. Então, o quarto título vai ser algo que te dá medo. E aí alguém botou Vingadores 4, live action de anime. Meu Deus do céu. Dear Diary, 眠れない夜には. Mas hoje, então, iremos falar desse tema que a gente aqui adora. Já viu um monte. E a gente vai tentar falar um pouquinho mais desse mercado, dessa tendência, de alguns gostos nossos. Mas vamos começar, então, uma pergunta. Para o pessoal que está desavisado, não sabe o que é esse tema. O que, que, afinal de contas, é um live action? Alguém consegue definir isso? Cara, eu acho que a melhor forma que define isso é como as revistas definiam nos anos 90, sabe? Revista Herói. Ai, meu Deus. Eles gostavam de escrever versão em carne e osso. Cara. Eu acho que é... É, não tá errado. Não tá errado, então, cara. É versão em carne e osso. É, não é desenho animado, não tem versão de computação gráfica. São os atores reais mesmo, em carne e osso. Ué. Agora, live action é um termo que surgiu, acho que pra definir então. É uma filmagem, não é desenho, não é... Eu provavelmente deve ter seguido essa linha, mas não é um rótulo, assim, eu diria que é escrito lá é tudo quando é baseado em mangá, baseado em algum livro, versão em live action. É um termo informal que acabou ganhando formalidade pra nós fãs catalogar, ó, isso é live action. Mas não é igual anime, que é uma palavra japonesa utilizada, assim, por todo mundo. Eu acho que foi coletivo, sabe? A gente começou a usar live action e ficou a palavra. É, se a gente pensar, o live action seria a adaptação, como já dizem, carne e osso. E, assim, isso não é uma exclusividade de uma adaptação de obras orientais. Você pega, desde que tem o início do cinema, deve ter tido vários, assim, né, que vieram adaptações de livros, adaptações de contos, e aí tem essa versão com atores. E assim, você pensa em live action atualmente você vai lembrar das coisas mais negativas, que é uma pena, o que eu não sei. Então, eu acho que o pessoal tem a visão mais negativa do live action quando é adaptação de uma parada japonesa, né? Quando é americano, o pessoal tá mais de boa, digamos assim. Ah, é porque live action meio que praticamente virou sinônimo de adaptação de algum anime ou mangá pra pessoa de carne e osso, assim. Porque, por exemplo, se a gente fosse pegar os filmes da Marvel, live action do quadrinho e das animações. É o que a Disney tá fazendo nos últimos tempos. São live actions das animações dela e tal. A primeira vez que eu ouvi a palavra live action foi no caso dos Flintstones, né? Porque foi lá no comecinho dos anos 90, fizeram o primeiro filme dos Flintstones, a versão em live action dos Flintstones. Não foi bom, mas foi... mas foi um... Foi a primeira versão aí dos Flintstones. É o que tinha ali na época, né? Fazer o quê? Aí é a nossa pergunta, então. E agora, por que que tem muitos live actions que são adaptados de animes, mangás, light novel? Que, como eu disse, cara, esse negócio existe desde muito tempo. Por exemplo, na década de 70 teve um live action do... Acho que tá no Joe, por exemplo, que eu sei disso. Bom, então live action de anime já existe há muito tempo. E eu não entendo por que agora que estão falando muito. muito, né? Então por que tem tantos assim? Olha, o primordial é dinheiro, né? É mais uma forma de eles conseguirem lucrar com aquela marca, né? Porque eles vão, lançam mangá, aí lucrou com mangá, lucrou com anime, lucrou com ova, com filme, com produto. O live action é mais uma forma deles poder lucrar. E eu acho que a galera tá falando mais que é porque, de uns tempos pra cá, agora a gente tem acesso muito mais fácil às coisas que vêm do Japão. Então, pra gente conseguir pegar, baixar, encontrar esses live actions, tá muito mais fácil. Por consequência, a gente tinha acesso, às vezes, sei lá, em algumas coisas que fosse, digamos, os mais tops, digamos assim. Só que agora, como a gente tem acesso a tudo, a gente acaba tropeçando em algumas coisas não tão boas, assim. Mas você sabe que essa questão de live action, antes de do termo tokusatsu pegar, eu ouvia live action pra tokusatsu. Então, saiu a versão original lá, que vai virar Power Rangers. Eu não ouvia Super Sentai antigamente, eu ouvia live action. É, seguindo a definição mesmo, que são atores de carne e osso, né, que a gente fala isso, tá certo. Tá certo mesmo, ó. Não é um filme, é uma série, mas tudo bem, é a mesma ideia, ué. São obras que você poderia muito bem retratar ele em forma de desenho, forma de mangá, mas ele tá com uma forma mesmo, com atuação mesmo, com atores reais. Faz sentido. Eu penso assim, porque tem muita coisa de live action adaptado, porque o Japão e o mundo também, né? Você tá numa coisa de ganhar muito dinheiro e tem que produzir, e você pega tudo que é roteiro, que é possível criar um live action. Você pega as obras originais, roteiro original, beleza, mas você suga muito de outras coisas que já existem, que fazem sucesso. É um caminho mais fácil. O anime, o mangá, as light novels. Não é à toa, por exemplo, que anime também faz, tem muita coisa produzida, pega de mangá e light novel. E são poucos que vêm de obras originais. Então o cinema, ele tem que buscar, sugar, né, de algum lugar. Não só os roteiros originais, mas dessas obras que eu já disse. Anime, mangá e light novel. E pra gente, que a gente gosta de animes, então a gente entende mais. Olha, tá vindo live action desta obra de anime, de mangá. Aí fica um olhar grande, né? E eu acho que acontece mesmo pros japoneses também. Eu acho que você tá vendendo uma história. Então, às vezes, tem um público que não costuma ler mangá ou não assiste anime. Então, você pode sempre apresentar aquela história para um novo público. E o live action é uma opção para lançar uma história que não alcançou aquele público que não consome os outros produtos, né? Mas sempre existe aquele fã que, não, eu quero ver como ficará essa versão aí em live action, né? Então, é por isso que é pensado dessa maneira, né? É, eu acho assim, que para toda obra adaptada, sempre vai ter os dois tipos de espectadores. A pessoa que vê a obra original e a pessoa que não sabe nada da obra original, ou sabe pouco. E aí vai ver. E aí tem que agradar esses dois tipos de espectadores. E é difícil. Porque o cara que viu e não sabia nada da história, adorou. Mas o cara que é fã ia falar, porra, esse detalhe tá errado. O personagem, o alinhamento dele não é desse jeito. E o inverso também. Se o cara, ele segue direitinho a obra, o mangá, assim, pô, adaptou bastante, muitos detalhes, não esqueceu do alinhamento. E o cara que não entende nada, espera, tá confuso, não entendi nada. Quer dizer que eu vou ter que ler o mangá pra entender essa história? Porque o filme não me mostra tudo, então. Tá errado esse negócio de adaptação. Aí complica. Por isso que tem algumas coisas que tem gente que torce o nariz, eu acho, em alguns live action, se não for bem adaptado. Olhar feio pro live action, eu acho que é uma coisa normal, principalmente se a obra é muito grande e obriga que o diretor faça adaptações. O caso do Fullmetal Alchemist, o caso do Dragon Ball, que o cara cagou regra ali, colocou Dragon Ball Z, Dragon Ball Piccolo, tipo, no primeiro arco de Dragon Ball, fez um nó ali que não faz sentido nenhum, e você percebe que, tipo assim, o diretor, o roteirista, eles apanharam pra conduzir e resumir uma obra e conseguir contar uma história de uma forma satisfatória. Acho que esse é o grande problema, você conseguir resumir 20 volumes, 30 volumes de mangá em 2 horas no cinema. O do Dragon Ball, pra mim, ainda tem outro grande problema, porque o Dragon Ball é uma obra oriental, e você vai fazer um cinema pro público ocidental, aí você vai ter que reduzir um monte de coisa. O personagem, ele tem toda essa liberdade poética de um personagem de história oriental. Se ele tem essa capacidade ultra-humana e tem essa liberdade toda que a gente vê em contos. E o público ocidental não, tem que ser algo mais crível pra personagem. E olha que o Dragon Ball é uma história que era fácil de adaptar, digamos assim. Porque, tipo, os personagens, a parte deles serem ocidentais, tá, é bem de boa. Porque, tipo, ah, aquele é o mundo fictício e tal. O problema foi mexerem demais no roteiro e fazer o Dragon Ball não ser Dragon Ball. Por isso que ele fica ruim. Eu acho que a maioria dos live actions que eles fazem, eles são ruins por causa disso. Ele mexe demais na obra. Não que não deva mexer. porque eu acho também que fazer ipsis literis na obra não é tão legal também, porque pra quem conhece. Mas você fazer alteração aqui ou lá pro negócio ficar mais palatável, porque, que nem você falou, ou seja, adaptar, sei lá, cento e tantos episódios num negócio de 2 horas, é complicado, não é fácil. O problema é quando você mexe demais a ponto da obra tá irreconhecível ali, ter só um personagem ou outro. Aí que é o problema sério. Eu posso dar o exemplo do Rurouni Kenshin. O primeiro filme, ele mexeu demais em algumas coisas, personalidade de alguns personagens, em especial a Kaoru. De repente, eu não sei se o diretor é machista, não sei o que aconteceu ali, mas a Kaoru, ela é bem mais passiva, podemos dizer assim, na história do Rurouni Kenshin, o primeiro filme, do que no mangá e do que no anime e tal. Você percebe que a Kaoru falta atitude nela. Provavelmente, deve ter rolado alguma coisa, alguma pressão, alguma coisa, que nos dois filmes seguintes, a Kaoru tem um papel bem mais ativo do que no primeiro filme. E você percebe que, tipo assim, a história não é só isso. Tem outros detalhes ali que eles puxaram mais pro anime e pro mangá, que você olhando, assim, de fora, você percebe que o segundo e o terceiro filme são obras totalmente diferentes do que o primeiro filme. Então, de repente, o feedback do público, coisas que aconteceram ali e que mudaram. Agora, a gente sabe que depende muito da visão particular do diretor. Tem diretor que gosta de deixar sua marca registrada. E aí que mora o perigo, porque o cara quer deixar sua marca e altera demais a obra original. Mas eu sou a favor das mudanças, eu acho que é uma adaptação. Você tem que aceitar que a forma de você contar um filme em live action não funciona daquele jeito. Mas tem casos bem engraçados. O Cut and Running, feito no comecinho de 2000, é um copia e cole do anime. Tipo, você vê aquilo ali, é o anime, cara. É verdade. E realmente tem umas coisas que me incomodam em alguns momentos. Por exemplo, eu sou um daqueles tipos de espectadores que, quando eu conheço a obra original, me incomoda. Quando tem uma descaracterização, realmente. Prefiro mais ver essas obras que eu não conheço. Nada profundo, só pra ver. Mas quando eu vejo as que eu conheço, tipo o live action do Initial D. Mesmo sendo uma produção de Hong Kong, o nome dos personagens ser todo personagem de chinês, mas ainda são aqueles personagens de Initial D. Tá lá as corridas de carro, tá lá todo o drift, o Hachiroku tá lá. Ele é muito legal nesse, todos esses pontos. Mas ele tem uma coisa que eu não engulo nesse filme. E é aquela coisa de fã chato, que é a caracterização do pai do protagonista. Nesse live action, o cara tá muito palhaço, mulherengo, idiota demais. Sim, sim. Pra quem viu o Initial D, sabe que o pai do cara é fodão. É sério, é sisudo. As poucas coisas que ele fez já mostram que ele é um cara de respeito, sabe? Então, me incomoda essa falta de respeito de alguns diretores que fazem com alguns personagens. Ah, uma adaptação. Se eu botasse o cara muito sério, muito sisudo, o público talvez ficasse entediado. Não tá interessante, não é um personagem legal. Mas me incomoda essa falta de respeito, viu? Sinceramente. Tipo assim, quando modifica muito os personagens, é que, né, eu falei, é a mesma coisa que modifica muito a história. Acaba descaracterizando o material original e tanto quem é fã não reconhece, quanto quem tá vendo, às vezes também acaba não gostando do personagem. Aí, isso é diferente de que nem no caso do Rurouni Kenshin mesmo, quando eles fazem a fusão de alguns personagens. Que aí eu até entendo, quando pega, às vezes é 2, 3 personagens. Acontece muito até em livro, por exemplo, na adaptação do Game of Thrones, por exemplo. Tem muito personagem que são 2 em 1, ou a personagem que é cortada. Mas é porque é difícil você juntar. Aí é falta de tempo, né? Tem que ganhar tempo. Não, essa parte eu entendo. Agora, quando você tem um cara só e você muda tudo, a natureza dele. É, acaba descompassando a série, que sei lá, a gente pega o... A gente falou do live do Dragon Ball, sabe? Ele é todo estranho, tipo, a partir do momento que você pegou o personagem do Goku e botou ele numa escola, andando de skate, sendo descolado, você já acaba descompassando com todo o resto da série. Então já não dá pra esperar que a adaptação fosse ser boa, porque só a modificação desse personagem acaba modificando todo o cerne da história. É, mas é a forma que os americanos quiseram. Tem aquela história dos direitos autorais, né? Eu sei que a licença de Dragon Ball tava vencendo e a Fox queria pelo menos produzir um filme antes de entregar a licença de volta. Então, tipo, é igual o caso do Quarteto Fantástico, né? Que eles fazem filme de tempos em tempos pra renovar a licença. Eles fizeram Dragon Ball por causa da licença. E Dragon Ball saiu daquele jeito porque foi nas coxas. Pegou bem a greve de roteiristas e, tipo, a Fox mandou fazer sem revisão de roteiro nenhuma. Não que fosse melhorar, mas foi um filme feito bem só pra manter a marca Dragon Ball com eles, que tá até hoje, né? Porque se você prestar atenção, os filmes de Dragon Ball em anime ganhou distribuição da Fox. E o último filme do Dragon Ball animado, quem lançou no Brasil foi a Fox também. Então, tipo, você percebe que foi interessante naquele momento ali fazer o live action Dragon Ball pela franquia, né? Pra manter a marca. E que, tipo, eles estão trabalhando de outras formas hoje em dia de ficar distribuindo os filmes de Dragon Ball pra manter a marca com eles. Então, acho que é uma questão mais administrativa do que analisar a qualidade do filme. Foi uma escolha errada aquele filme. Mas, tipo assim, pra eles foi inteligente suficiente porque eles não perderam a marca Dragon Ball. E com isso eu faço uma pergunta, já adiantando um pouco na pauta, é por que então o mercado americano começou a ficar de olho nessas adaptações, né, de live action, de anime e mangá? Uma das coisas que você já meio que disse até, né, dinheiro, né, dinheiro, pega o público que já tem e tenta pegar com os direitos também, fazer uma adaptação pra não perder e ganhar um dinheiro mais potencial. Você pega as obras que já existiram, o Dragon Ball Evolution, mais lembrado, Speed Racer também, Death Note agora, recente, da Netflix, e tem mais alguns outros do passado também, né? É, teve até o Bleach, né, que chegou a ser uma produção americana da Warner, e aí, tipo, o autor encheu tanto o saco que voltou pra Warner japonesa, né? Vai sair esse ano. Exatamente, mas começou como produção americana, e aí voltou a ser japonesa, né? Aliás, esse ano também sai mais um outro live action adaptado, que é o Battle Angel Alita também, sai lá no final do ano. Esse é um que tá há muito tempo aí pra poder sair, né? Sai final do ano. Tem a produção do James Cameron, a direção do Robert Rodriguez, vai ter o Christopher Waltz, vai ter a Michelle Rodriguez também. E tem uma curiosidade nesse que o pessoal já viu o trailer, já ficou com um olhar grande, né? Olhar grande. Que você vê que a Android, ela tá com os olhos bem grandões, bem aquele típico de personagem japonês. Então, isso tá uma caracterização pra mostrar que tem uma diferença, mas acho que tem alguns elementos de anime que não precisam estar ali, né? Tipo esses olhos, eu acho. Sim, sim. Essa parada dos olhos é bizarra, velho. Meu Deus. É desnecessário. Tá certo que o James Cameron inventou toda uma tecnologia só pra fazer isso e tal, mas não, né? Você olha assim, bate aqui na Kenny Valley, tenso quando você vê. Sim. Aí, sem falar do live action que teve bastante polêmica no passado, né? Que é o Ghost in the Shell, versão americana. Aí eu pergunto, por que que então o mercado americano ficou de olho nessas coisas, né? Só por causa do dinheiro mesmo? Sem dúvida. Porque o mercado de anime e mangá só tá crescendo cada vez mais. Então, tipo, se a gente vão pegar o Brasil, um exemplo besta. O Brasil, que não tem um mercado consumidor tão gigantesco quanto os Estados Unidos e outros países, mangá, por exemplo, aqui é 30% do nosso mercado de quadrinho é mangá. Imagina nos Estados Unidos como é que não vai ser. Então, tipo, quem não vai querer dar uma abocanhada nessa fatia? Visto que também Hollywood tem passado por uma crise criativa, fazendo muito remake e tal, não tendo muito filme original. Então, tipo, a gente já tem ali um roteiro pronto, a gente já tem umas coisas, vão pegar e vão fazer e vão fazer sucesso. É, mas tem outro ponto aí. No caso dos americanos, o caso dos mangás incomodou tanto os quadrinhos que rolou uma pressão para que as vendas de mangás fossem catalogadas de forma diferente. Isso já aconteceu há alguns anos, a ponto que, tipo assim, pro público americano, mangá é classificado como livro. Então, se você olhar os rankings americanos de venda de mangá, eles estão sempre linkados à venda de livros. E isso é complicado, por quê? Porque eles não queriam, as editoras, que fosse colocado junto com quadrinhos, porque começou a incomodar ver que alguns mangás vendiam mais que quadrinhos. E se tá incomodando, significa que existe público. E se existe público, por que não pensar em outras mídias? Não sendo à toa que, tipo assim, a gente tá tendo, no atual momento, eu acredito que 4 séries em live action americano baseado em mangá. Temos o Sword Art Online, temos o Cowboy Bebop, eu acho que Naruto, né, é série também, né? Se é filme, não sei. Tem esse boato. Não, boatos não. Sword Art Online vai ser lançado na Netflix. Ei, maravilha. A única coisa que eles quiseram se proteger é falar que o protagonista será um ator japonês. O restante vai ser ator ocidental, mas o protagonista do Sword Art Online é um ator japonês. Então, tipo, mangá incomoda. Incomoda a ponto que, tipo assim, os live actions é uma resposta disso. Os americanos não iriam investir todo esse dinheiro se não existisse mercado. Sim, sim. E fora que tem aquela coisa também de que americano não gosta muito de coisa legendada e tudo mais. Então, tipo assim, pra eles preferem, né? Também uma coisa já na língua original deles, com atores americanos e tal. Tem isso também. Então a gente soma isso, mais o dinheiro, mais o negócio tá tendo um público, aí você tem a fórmula aí pra eles seguirem. Aí você pode dizer também que tem uma coisa meio egocêntrica, que tem que ter atores estilo americanos. Se é uma obra japonesa, por que você não pode rechear cheio de atores japoneses? Não, não vou botar não, por causa do público americano. E eu quero pegar o público comum, na verdade, né? Vai gostar bastante. Você pega o público fãs mesmo, vai chiar, cara. Ghost in the Shell, eles chiaram pra caramba, por causa dessa história, o whitewashing, né, que fizeram. E eu acho assim, cara, adapta, ou você faz tudo, não precisa misturar, na minha opinião. E eu acho que ficou feio. Não precisa botar também o nome da personagem também, japonesa. Não é. Ela não é japonesa, então não precisa botar o nome da personagem japonesa, Motoko Kusanagi. Eu peguei a essência, a ideia. Precisa botar o mesmo personagem. Então, aí tem dois pontos importantes, né? Primeiro, que as produções até então eram miradas no público americano, e o público americano tem um problema sério de se identificar com a história. Eles precisam ser os heróis, eles precisam ser os protagonistas. Sim. E a gente tem dois casos que, na história de filmes japoneses e de produções japonesas, que mudaram pra sempre, que foi o caso do Godzilla, de 1954, 1984, que 2 anos depois foi lançado nos Estados Unidos, e foi filmado cenas com um personagem americano pro filme japonês ser lançado nos Estados Unidos. Então tinha que ter um personagem americano no filme do Godzilla de 54, e por isso que o filme do Godzilla chegou nos Estados Unidos. E o caso mais recente, né, que é dos últimos 30 anos, é Power Rangers. Foi comprovado que o cara da Saban, ele fazia sucesso com o seriado de Super Sentai na França. Quando ele quis tentar de todas as maneiras lançar o Super Sentai nos Estados Unidos, ele percebeu que os americanos não aceitam heróis japoneses. Eles queriam heróis americanos. Qual que foi a solução? Tira toda a cena com ator japonês e enfia ator americano. E aí saiu essa... Eu lembro, um monte de personagem de fundo correndo, um monte de japonês com placa japonês, mas estão nos Estados Unidos, ok? Tipo tá bom. Isso. Era muito bom isso, cara. Era bizarro. Então, isso são dois exemplos que, tipo, um que já tem quase 60 anos aí do Godzilla e o outro dos últimos 30 anos, que mostra que o público americano tem uma resistência a heróis de outros países. Não pode existir uma protagonista de outro país. E como a produção americana é a produção mais forte do mundo, acaba que, tipo, isso influencia toda a América, toda a Europa com produção americana. E aí gera esse negócio aí que a gente vê até hoje. O Ghost in the Shell é uma resposta disso. Patético a mudança da personagem, ter que explicar que ela ficou com o rosto ocidental quando virou robô e não sei o que mais. É ridículo isso. Mas é a regra do jogo, sabe? Os americanos gostam disso, então ok, a gente faz igual os americanos gostam. Isso me faz lembrar também do Death Note também, dessa história. Tô falando dos mais recentes, que são mais polêmicos, né? O filme do Death Note na Netflix. Por exemplo, eu não me incomodo com ele ser um negro, que a personalidade dele tá ali. É ele. Pra mim tá ótimo. Mas o Light, não. Sim, o Death Note fez uma parada... Apesar dos pesares desse filme, ele fez uma coisa interessante, que foi fazer o que você tinha comentado. Falar, ah, beleza, então pegamos a essência da história, ele é americano, então vamos pegar a sua essência e colocar aqui num cenário americano. Aí pode botar ator americano, negro, de outras etnias e tal, à vontade. O problema é que o filme não foi lá essas coisas, mas ele acertou, em alguma coisa ele acertou. Não foi de todo o desastre. Pra mim, o que eu gostei? O L. E o que eu não gostei? O Light. Cara, eu fiquei com raiva desse Light, que eu desisti na metade. Eu não consegui mais ver esse filme. Muito ruim. Não desceu. Aí eu vou voltar àquela discussão de descaracterização do personagem. Ele é um pau-mandado da minha, no fim das contas. Você vê. Sim, sim. Eles mudaram. É a mesma coisa do Goku lá no Dragon Ball que a gente tinha falado. Eles mudaram tanto o cerne do personagem principal que acaba mudando o cerne da obra inteira. Então, o Light, que era o protagonista, que era o cara inteligente, que era o cara que manipulava tudo, ali ele era só um pau-mandado que, quando chega no final do filme, quando ele vai explicar aquele plano elaborante dele, você tipo, cara, não comprei essa ideia. Eu não acredito que esse plano veio de você. Você não é tão inteligente pra criar um plano desse. Cara, pra mim a melhor coisa do Death Note foi a Mia. O restante, pra mim, podia ir pro lixo. Até o L, sinceramente, me incomoda a burrice de algumas coisas que ele faz ali. Me incomoda o mordomo dele lá, o nome dele, que tipo assim, ó, põe o nome japonês aí, só pra falar que tem um japonês no filme, assim, põe o sobrenome e aquele. Não tem nome, sobrenome. Eu achei burra a produção como um todo. Por isso que eu não gosto do Death Note. Acho que Death Note é uma obra que poderia ser explorada de outras formas, poderia ter sido um outro caderno cair nos Estados Unidos e ter nascido outra pessoa. Poderia citar no contexto da história que existia um cara no Japão que mudou o mundo usando Death Note? Poderia. Colocava isso, uma citação ali, e ter feito uma história original, sabe? Obras como Death Note e Gantz são obras que são muito fáceis de adaptar em qualquer canto do mundo. Tipo, a bola preta lá, é só colocar que caiu uma bola preta nos Estados Unidos, sabe? Não é tão impossível assim fazer uma história sem precisar fazer uma xerox aí dos personagens e tal. Cria uma história original. Não precisa, vamos pegar isso, vamos colocar Light, Não, cara. Segue o jogo. Pega o caderno e desenvolve uma história nova. Aí eu faço uma pergunta também. Qual é a receita pra se ter um bom live action de anime? Cada caso um caso. Não dá pra falar aqui. É, eu ia falar isso. Não, eu concordo. Por exemplo, tem alguns tipos de gêneros e pra demografia também, né? Os shoujos, pra mim, são os mais fáceis de fazer uma adaptação. Mas os shoujos mais românticos. Ou mesmo shonen, mas histórias românticas no gênero romântico. Eu acho que são os mais fáceis de fazer. Geralmente ficam muito bons, na minha opinião. Dá pra lembrar um monte que ficou bom, ó. Oremonogatari, o Orenji, o Aoharaido, Kimi ni Todoke, pois tem mais um monte. Agora pega esses de ação. Ação, Battle Shonen, com muito efeito especial. Principalmente isso. Isso fica muito difícil. Sim, até porque essas adaptações live action japonesas e americanas também, parece que a galera não quer gastar muito dinheiro pra fazer todas aquelas cenas grandiosas, aí só fica uma parada muito estranha, vide Hokuto no Ken. Não, eu penso assim, tem a limitação do orçamento. Aí você foca muito no orçamento na parte de alguns CGs, quando tem CG, né? né? Usa efeitos especiais muito. Então você gasta tanto dinheiro nessa parte, e aí você esquece o restante. Você tem que fazer algo mais simples, mais tosco, né? Então, não sei, a receita não fica tão boa, tão equilibrada. A não ser que você esteja uma produção que você gaste muito, né? Muito dinheiro mesmo, pesado, pra fazer uma coisa boa e decente. Por exemplo, os Space Battleship Yamato. Eu adorei. Eles gastaram bastante, viu? Fazer aquele cheio de feitos. Ficou muito bom, na minha opinião. E a história ficou pra mim, acho que ficou boa, porque eu não vi a história original, mas pra mim eu entendi tudo, todas as partes dramáticas. O filme do Yamato, eu acho a história melhor resolvida, melhor explicada do que o anime original. Eu não consegui assistir o anime original inteiro, porque além dele ser datado, isso prejudica um pouco as coisas, a mitologia é complicada de entender. E o filme, ele é muito fácil de entender, a mitologia, tipo, não estragou a série original. E veio até um remake, tipo, você vê o remake agora, a história, ok, tá bem fiel e tal, mas, tipo assim, a melhor versão é o live action, um caso raro de você analisar assim, ah, então qual que é a melhor versão que existe? Cara, assiste o live action que você se resolve bem aí com a mitologia da série. Você entende, sabe como que são os personagens e tal. Teve a polêmica com a troca de atriz, né, e tudo mais. O peso de feminismo, né, porque eles não queriam que o par romântico lá do Kimutaku fosse uma personagem que não tivesse peso, mas como resultado final, ficou muito bem resolvido. E como eu já disse, ele é umas poucas exceções de um filme live action que tá cheio de efeitos especiais. É lotado de efeitos especiais. E um roteiro bom. Então, se você não tiver um orçamento dedicado a isso, fica feio. Tipo o Shingeki no Kyojin. Ficou feio demais, hein? Sinceramente. Tacaram efeito nos gigantes ali e o restante... Foi triste, velho. Nossa. Então, no Shingeki, os efeitos especiais do gigante não me incomodou tanto, assim. Eu achei até interessante como eles fizeram. O problema é o roteiro. Então, o roteiro ali é triste, é sofrível, cara. Então, tipo, quando, às vezes, é aquela parada, você vai pegar um filme. O filme pode ter um roteiro muito ruim, mas os efeitos legais, você vê pelo visual. É o meu caso com Ghost in the Shell. Eu acho o roteiro fraco, mas ele visualmente é muito bom. Mas agora, se o filme, ele... Aí, às vezes, tem filmes também que tem efeitos bem fracos e tem uma história muito boa. Agora, quando ele não tem nenhum dos dois, quando, tipo, os efeitos são ruins e o roteiro dele é ruim também, aí não tem o que salva, né? Eu falo, por exemplo, aí fugindo um pouco de filme, o seriado dos anos 90, Lois e Clark. O seriado dos anos 90, do Lois e Clark, se você ver as entrevistas da época, eles falaram que eles decidiram focar nos personagens Lois e Clark por causa que não tinha dinheiro pro Superman. Então a história ganhou um outro foco. E na primeira temporada ali, eles se resolveram muito bem por isso. Eu acho que a história ficou muito melhor explorando Lois e Clark do que explorando o Superman. E tanto que pra mim, assim, as melhores histórias de quadrinhos é quando você tem a visão do Clark, a visão da Lois Lane, não um Superman usando uma fantasia de jornalista. Existe o Clark ali. Eu acho que, tipo assim, você tem soluções pra fazer um live action. Não tem dinheiro pra orçamento? Adapta a história e diminui aonde iria muito efeito especial. O pessoal zoa muito que o Game of Thrones na primeira temporada, toda vez que tinha uma cena de luta com o dragão e o escambau, botavam cena de sexo. É uma solução. Não li os livros pra comparar isso, mas, tipo assim, meus amigos que liam os livros e viam a série falavam, olha, então, toda vez que tinha alguma luta, botavam putaria. É o orçamento, sabe? Se você tem problema com orçamento, você cria uma solução pra isso. Então, é só pegar, por exemplo, um live action aí, o que teve ano passado, o Power Rangers. Eles focaram que não tinha muito orçamento. Então, a luta final mesmo, são que as lutas, eles vão se transformar e vão lutar e vai gastar dinheiro nos últimos 10, 15 minutos. O resto, eles focaram, o que eu gostei muito, foi em desenvolvimento de personagem e roteiro, que é a melhor parte do filme, a parte mais fraca. É até estranho falar isso, mas num filme de Power Rangers, a parte mais fraca é a parte da ação. Eu amei todo o desenvolvimento de personagem e tudo mais do filme, lá, aprofundamento deles. Você falhou, Dash. Pois é, infelizmente. Eu sou fã de Power Rangers, mas eu não tô nessa vibe tanto assim, não, cara. Eu já esperava o resultado daquilo. A questão do Power Rangers, vou te falar que, assim, foi uma semana, né, com Ghost in the Shell. Quando eu descobri que foi o mesmo orçamento, Ghost in the Shell e Power Rangers, eu fiquei um pouco decepcionado com Power Rangers. Porque eu avaliava Power Rangers como um filme mais barato. Eu também. Então, aí quando eu vi que era o mesmo orçamento e, tipo assim... Ah, é o mesmo orçamento? É o mesmo orçamento. É triste. Custou a mesma coisa, Power Rangers. Eita. Aí fica difícil. É, então, Ghost in the Shell é muito mais bonito, tem uma atriz muito mais relevante ali no elenco. Então, tipo assim, você tem escolhas ali muito melhores do que o Power Rangers foi. E Power Rangers, sinceramente, se era pra fazer aquele Megazord, era melhor nem ter. Eu teria economizado pacas. Então, é assim, eu gostei do desenvolvimento dos personagens, mas tem muita coisa ali que se saísse uma continuação, olha, cara, nem precisa de robô gigante mais, cara. Pra fazer aquilo, não faz, cara. まらない空白を埋めるために気分の乱れに言い訳しているのか。 Bom, vamos fazer então algumas perguntas também, né? Dos seus gostos pessoais, né? De alguns live actions. Antes de começar, vamos lá. Quais foram os primeiros live actions que vocês viram? Pra gente interar o público. O primeiro que eu assisti, que eu tenho lembrança... É, alguns. Deixa eu ver, os primeiros que eu vi... Ó, alguns primeiros. O que eu tenho lembrança mais antiga é o primeiro... Assim, que eu achei conta, mais ou menos, é o filme dos Power Rangers, aquele primeirão. Acho que foi o primeiro live action que eu... De memória, assim, de que eu vi, de uma obra... Baseado em uma obra nipônica, assim. Foi Power Rangers, depois foi Devilman e aquele Kasher, né? Kasher, o Renascido do Inferno. Já sei, foi. Renascido do Inferno, é. São esses, assim, que eu tenho lembrança, assim, que foram os primeiros que eu peguei pra assistir. Olha, se for falar de Japão, aí eu vou te falar que o primeiro live action em si, eu não lembro de cabeça, não. Porque, tipo, live action que eu assisti de, quando criança, assisti no cinema Batman, do Tim Burton, depois assisti Flintstones, mas live action japonês eu assisti já na época do VHS e DVD, assim. Não lembro de ter visto um primeiro, assim, mas eu assisti Katehane, Devilman, o Kashan, que o Dash falou, algumas produções nipo com outro país, como Crying Freeman. Assisti bastante live action. Agora, falar do primeiro, assim, que eu assisti, vou te falar que foge aqui a minha memória. Não vou lembrar. É, eu também, eu fico meio assim, porque realmente... Eu lembro de alguns poucos, tipo Game Pass Descalços, que eu lembro de ter visto. Já falei o Ashita no Joe também, há um tempão, quando eu era bem mais jovenzinho. E são poucos outros, realmente. Acho que eu fui mais na linha de Tokusatsu. Aí de Tokusatsu eu descubro os doramas. Aí de doramas eu descubro os live actions, os filmes live actions. Então foi nessa crescente. Foi mais ou menos por aí mesmo. Eu não vou lembrar também quais são os primeiros, mas eu lembro de alguns com carinhos também, viu? Mas, assim, pra filmes de live action agora, quais os que vocês gostam? Bons exemplos que vocês gostam. Por exemplo, tem um monte que eu gosto. Olha, de que eu gosto, Samurai X, gosto bastante. Rurouni, eu gosto também. Rurouni Kenshin. Gosto também, há pouco tempo, Blade, a Lâmina do Imortal. É muito bom, ele conseguiu captar a essência da história, em vez deles... Eu fiquei com medo, porque achei que as pessoas queriam adaptar a obra toda, mas não, eles pegam porque, né, eles não sabiam se Blade. Isso, se eles iam adaptar tudo, se ia ter continuação, mas eles conseguiram adaptar, pegaram só uma parte da obra e adaptaram ela muito bem. É, o Blade, a Lâmina do Imortal, eu não vi a obra do mangá e anime, eu vi o filme. E eu tô nessa outro lado do público, que eu tinha dito, que não é o público que viu a obra original, viu a obra do filme só. Sim, sim. E pra mim foi muito boa. Então, gostei. Ele cumpre exatamente o papel que eu acho que essas obras deveriam ter, que tipo assim, ele te apresenta e tudo mais, e se você pegar o mangá pra ler, se você gostou, você pega o mangá pra ler, você vai ter aquilo mais detalhado. É, porque o Blade, ele mostra o que é o personagem, um pouco do passado, a maldição que ele sofre, né? E um arco de história, fechadinho, totalmente fechado. Pra mim, cumpriu o que é necessário pra eu gostar. Eu não sei se talvez se eu fosse o cara que tinha visto a obra original, estaria criticando algumas coisas, mas pra mim, que eu não vi a obra original, então tá excelente. Então eu acho que um live action deveria ter isso, né? Você pensa num público dessa forma. Um outro live action que eu acho muito bom, que eu gosto, do ano passado também, é o Death Note. O último filme do Death Note, o japonês mesmo. Ah, sim, saiu no cinema, né? É, Iluminando o Novo Mundo. É, o Iluminando o Novo Mundo. Uhum, eu lembro da notícia. É muito bom. Ele, assim, ele é bom porque, assim, ele é a continuação dos lives antigos, mas se você não viu os lives antigos e só leu o mangá, você também consegue assistir ele tranquilamente e entender a história. Então, recomendo muito. Ele é muito bom. Ele é exatamente o que o Juba tinha falado, tipo, ah, já que é pra fazer uma história do Death Note americano, eles podiam pegar essa história e adaptar ela, que ficaria excelente. Cara, então, esse filme do Death Note é exatamente... E olha que eu tinha essa ideia do Death Note antes de ver esse filme. Quando eu vi esse filme, eu falei, porra, vocês podem continuar fazendo Death Note à vontade. Se continuar com o roteiro assim, vai fundo. Mas falando de live action que eu gosto, tem o Orange, que eu adorei. É bom. O Bakuman, eu gostei da adaptação. Bakuman eu não vi o live action dele. O Lovecon, né, que saiu o mangá pela Panini. Ah, esse é ótimo. Esse é ótimo. Eu assisti primeiro o live action e comecei a ler o mangá depois. E, tipo assim, é muito bom. Mas é muito bom mesmo, assim, Lovecon. Eu tinha visto primeiro o anime, depois fui no mangá. E aí a live action. É muito legal. Eu adoro essas comédias românticas de shoujo. É, e tem o Gintama, né, que saiu. Nossa, muito bom o Gintama. Eu não vi ainda. Eu não consegui achar legendado. Ele pega do arco do Benizakura, live action, né? Que já teve uma versão de filme animado. E assim, é que o Gintama, ele é galhofa, sabe? Então, ele zoa, assim, ah, tem umas coisas de filmes que você pode falar, ah, vou criticar esse filme por causa disso. Aí, ele se auto-zoa. Eu vi uma pequena cena que era ele zoando One Piece, assim, eu falei, gente, será que isso é do live mesmo ou será que é da... Tinha, acho que tinha, assim, acho que tinha. Tipo, pelo menos um chapéu de palha que eu lembro, né? Então, sabe aquelas pequenas coisas de crítica de filme? Ah, eles auto-criticam. Eles fazem também a comunicação com o anime. Olha, o personagem de anime ali, ah, que legal. E tem a parte séria desse arco, né? Que ficou muito bom pra mim. Um efeito especial, outro ali que você critica até, mas ficou redondinho, ficou igualzinho o anime, o arco dele. E tinha saído o dorama antes, né? Já saiu 3 episódios pra te preparar pro filme. Dorama também foi sensacional. Isso, exatamente. O anime também fez o serviço, né? De promover o live action da forma deles. Sim. Ah, eu sou o Gurichun. Ah, assistam esse negócio. Que beleza. Teve um que eu me diverti, mas eu acho ainda o mangá melhor, que é o Tema Romai. Ah, sim, o Hiroshi Abe. Esse cara é ótimo. Porque eu adoro o ator e, tipo, cara, ele fez um excelente trabalho. Tem o Kyo Hajime Mas, que é shoujo também, e eu adorei a forma que eles resolveram. Foi uma resumir em 2 horas, igual que o Ao Haraido fez. Então, acho que é, quando é mangá pra garotas, ele se resolve muito bem. Teve filmes que não ficaram bons, tipo Peach Girl. Eu adorava o mangá, quando eu fui ver o live action, não teve. Não rolou essa magia comigo. O Nana, o primeiro e o segundo, eu gosto mais do primeiro. O Azumi, 1 e 2. O Paradise Kiss, que eu adoro o mangá, são 5 volumes, eu acho, e o filme ficou muito bom. Teve coisas mais suaves ali, que os personagens que eu acho que são um pouquinho mais safados aí no mangá, que no filme não dava, né? Mas a história tá ali. Então, assim, live action japonês, baseado em mangá, nossa, são muitos, cara, que eu gosto. Muitos. Tipo, eu adoro o Solanin, ficou fantástico. Solanin, fantástico. Eu ainda gosto mais do mangá, mas o filme ficou muito bom. É que tem a música, né? É, então, Solanin, eu só conheci por causa do que eu tinha um amigo que é muito fã do Asian. Isso. Aí ele pegou e falou, nossa, vai ter um filme, vai ter a música do Asian e tal, tá? E falou tanto que eu só conheci por causa disso. Chamado Solanin. Exatamente. Cara. Tem o Izumaki, que tem a música do Duas Infinite, que ficou bem fiel ao mangá. Tem bastante, né? Cara, produções que deram certo no Japão são muitas. Então, isso que eu critico, assim, o pessoal só lembra das coisas negativas, que são os que conhecem. Live action tem um monte de coisa boa, vai, gente. Para com esse medo. Não, mas você sabe o que eu achei que acontece? É porque, às vezes, é adaptado, que nem no caso do Death Note, ou foi no caso do Fullmetal, são obras muito grandes, que as pessoas têm uma... Então, mas é isso que me irrita. Os caras só falam mal das coisas que eles conhece, mas tem tanta coisa que o povo não conhece, que são ótimas. Exatamente. Então, aí eu acho que acaba doendo mais na pessoa, sabe? Que a pessoa gosta muito, aí ela vê aquilo adaptado, tipo, eu, por exemplo, sou muito fã de Cavaleiro Zodíaco. Se aparecer um live de Cavaleiro Zodíaco, com certeza não vai ser bom. Eu sei que não vai ser bom. E eu vou chorar, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então eu acabo entendendo esse pessoal deles, eles acabam reclamando por causa disso. Mas tem muita obra de coisas menos conhecidas que acaba sendo legal. O Phoenix Wright, por exemplo. O Phoenix Wright é baseado em jogo. Tá, ok, teve mudanças ali pra poder caber em 2 horas? Teve. Mas, cara, a trilha sonora é a mesma do jogo, só que orquestrada. Ficou sensacional o filme. Ficou sensacional. E visualmente é igual o jogo. Tipo, na hora que chega no tribunal, as coisas são iguaizinhas no jogo. É como eu imaginava que seria um live action. Então, pô, assim, tem filmes que dão errado, mas a quantidade de filmes que dão certo no Japão é muito grande, assim, baseado em mangá, cara. Tipo, tem uma obra que eu adoro, o Shihaya Furu. Eu adoro. Já teve 2 live actions, vai vir um terceiro live action. Pra mim, ó, ele ficou do jeito que eu esperava. Todos os personagens, do comportamento correto deles, a forma do jogo, o Karuta também, o impacto, toda a parte de dramaticidade. Ele é uma história que tem o esporte, o Karuta, mas ele tem muito a parte também de drama e romance. Então eu acho que ele foi bem equilibrado. Terceiro filme que vai vir, que já estreou no Japão, na verdade. E eu estou esperando pra ver o que vai ser. Talvez não siga a história que tem agora no mangá, mas eu estou esperando. Eu acho que foi uma ótima história. O Sag Drop, por exemplo, também ficou muito bom, principalmente porque ele só adaptou a primeira fase do Sag Drop. Ah, então, eu ia perguntar isso. Ele adapta, então, só a primeira fase, né? Igual o anime, a primeira fase. Ainda bem. É a única fase que existe. Sim, sim, sim. É a única fase, cara, que existe. E ficou bom, até porque como lida com criança, então ele foi com aquela sutileza que merece. Né? A história é cheia de dramaticidade, mas lidar com uma criança que está solta no mundo aí, cara, então ficou ótimo. O Juba falou, o Orange ficou muito bom, o Hajime Monogatari ficou excelente, Kimi ni Todoki eu gostei, alguns pontos, mas eu gostei, o Aohara Eidou ficou muito bom, Shigatsu wa Kimi no So também, na medida certa de drama, e o Sangatsu no Lion, cara, que eu adorei, os dois filmes que tiveram, ficou excelente, até peguei spoiler do anime, porque ele pegou no final, mais pra frente, que vai acontecer, caso tenha uma terceira temporada do Sangatsu no Lion, mas então, pra mim ficou muito bom, eu adorei, então, acho que é porque eu gosto mais dessas, como já disse, mas pra mim é mais fácil adaptar essas histórias de shoujo de romance do que essa de shonen, battle shonen, e eu gosto muito do shoujo e os romantismos neles, então eu conheço mais dessas obras, eu adoro, mas quando você pega esses battle shonen, elas me incomodam um pouquinho, tipo, eu gostei do Assassination Class 1, mas o efeito ainda do Goro-sensei ainda tá feio, viu? É o que dava, né? Vou fazer, eu não vou criticar muito. Era o que dava pra fazer ali, né? Infelizmente, o Japão não é conhecido por gastar milhões em CGs ultra realistas e tal. É, então, só isso me incomodou, mas de resto, cara, pra mim tá muito bom. E eu ainda quero, por exemplo, ver como que vai ficar o live action do Jojo Bizarre Adventure, da Diamantins Unbreakable. Já estreou no Japão, ainda não chegou aqui pra gente poder ver. Tô curioso, deve ser aquela coisa bizarra. Ah, eu quero ver Relife, cara, que não estreou aqui, né? Eu gostaria muito de ver o Relife. Relife eu já vi o live action, cara. Saiu? Ah, é? Então eu que não... Saiu! Eu passei pro Dash. Saiu, foi o... Eu passei o link pro Dash. Eu te passo depois com legenda em português também. Olha que legal. O Relife, eu não vou dar spoiler, tá? Tem umas coisas boas. É que não dá pra botar todos os personagens, que são 9. 9 personagens. Não deu pra botar esses 9. Cortou. Mas deu pra acelerar a história. Tem alguns que uma outra coisa que eu critico, mas de resto ficou muito bom. Ficou muito bom pra mim. Tanto que eu adorei. Eu fiquei num hype desgraçado do Relife por causa disso. E tem alguns aí que eu ainda espero pra ver como vai ficar. Tipo o Ryoka. Já deve ter estreado no Japão e eu tô de olho. Eu tô querendo saber o que vai ser. Tem alguns bons exemplos de live actions, na minha opinião, que pode vir e pode me surpreender. E pra vocês, alguns exemplos de péssimos live actions, vocês não gostaram nem. Olha, vamos lá. Vamos lá, critica aí. Ó, tem um live action que eu descobri há pouco tempo e que eu assisti pelo puro masoquismo. Ixi, que é um lixo absoluto, que é o live action americano de Gundam. Tem isso? Sim, existe um live action americano de Gundam. Pensei que nunca conseguiriam fazer isso, meu Deus do céu. É daquele jeito. É daquele jeito, assim, eu descobri há pouco tempo e é... deliciosamente ruim. Cara, o Kuto no Ken, eu tenho uma relação de amor e ódio com ele, assim, sabe? Porque ele é muito ruim, mas por ele ser ruim, pra mim ele é bom. Eu acabo vendo e rindo das paradas que vão acontecendo lá. Aquelas interpretações canastras que ele põe, os efeitos especiais que eles colocam. Cara, é horroroso, mas é muito bom. Deixa eu ver mais um que eu não gosto muito. Cara, esse último do Death Note aí, que eu acho que ele é senso comum, mas é muito triste ele, cara. E deixa eu ver. Ah, Initial D, né? O que no Brasil veio como Racha, baseado na obra original manga. Era Racha alguma coisa, não me lembro mais o título completo dele, depois eu vejo. É ruim. Só pra mim não esquecer, Seiji, e pras pessoas pesquisarem e sofrerem comigo, o nome do live action de Gundam é Mobile Suit Gundam G-Savior. Meu Deus. Então procurem aí por conta e risco, vocês vão ver que delícia de filme. Ó, e o Initial D é Racha Velocidade Sem Limite. Que beleza. Opa, aí sim, hein? É mais genérico impossível, né? Que triste. Cara, vamos lá falar então de filme. Eu não gostei de Parasite. Também não gostei. Ficou feio. Não gostei do Assassination Classroom. Não gostei de Black Butler. Não gostei também do live action deles. Não gostei de Urama. Urama eu gostei. Eu também gostei dele. Ele foi um especial pra TV, né, no caso. Sim, né? Sim. Mas é que ele foi daquela forma maluca, né? É por causa do Panda, né? Que ele é bizarro. Não, mas aí que tá. O Panda eu gostei, cara. Eu gostei. O Panda, assim, ficou louco esse Panda dessa forma. E tem coisas que eu gostei bastante, porque eu fiquei só dando risada nesse drama. Eu sei que eu tenho problemas, tá? Mas eu gostei. Não, então eu não gostei da ideia de criar um vilão próprio. Eu achei que ficou... Ah, não. Isso foi feinho, tá? Confesso. Foi pobre do roteiro, sabe? Eu gostei da escolha de elenco, gostei dos efeitos especiais, da tosquice dos efeitos especiais, mas a ideia de criar um vilão próprio pra simplificar a história eu achei fraco. Gantz eu não gosto. De nenhum dos dois filmes de live action. Não gosto do Gatchaman. Nossa, mas tem muito filme que eu não gosto. Mas os principais. Dragon Ball Evolution. Não gosto do filme pirata do Dragon Ball. Acho que é feito no Vietnã. O pessoal virou fã na época aí, porque era o único live action fiel de Dragon Ball. É horrível aquilo lá também. Não gosto do primeiro filme do Rurouni Kenshin. Só gosto do segundo e do terceiro. Ah, cara, a lista é muito grande de coisas que eu não gosto. Kashan, não gosto. Kashan, não sei. Eu não vi a obra original. original, eu também não gostei, não. Cara, tem umas coisas realmente tenebrosas. Eu, na minha lista, que eu botaria aqui, tipo, o Shingeki no Kyojin. Eu gosto da obra do Shingeki no Kyojin, mas aquele live action, você só foca em uma coisa só e joga todo o resto na lixeira. Não dá. Os clássicos, que eu falaram, Dragon Ball. Não gosto do Speed Racer também, muito colorido. Me deu dor de cabeça aquele filme. O Edge of Tomorrow também eu achei meio estranho, viu? Que é No Limite do Amanhã, se não me engano. Esse do Tom Cruise, né? Sim. Que é baseado numa obra de mangá. Ele é meio estranho. Ele é baseado numa obra de mangá. Sim, ele é meio estranho porque era aquela parada. Ele tem dois finais. Ele tem um final, que é o final japonês. Só que aí depois ele tem um outro final, que é o final americano. Então. Aí eu prefiro ficar com o final japonês. É, então. O mangá é melhor. Bem melhor, né? Ah, não. Sim, sim. É, sempre vai ser, né? Infelizmente o americano gosta de sempre dar umas alterações meio bizarras aí. É, então. Fica daquele jeito. E várias outras obras que eu não gosto. E eu sempre vou falar mal do Terraformar. Todas as tipos de mídia. Velho do céu, que porcaria. Cara, então, eu assisti ele, eu gosto dele, só pra ver em live as formas dele lá, que eu acho elas legais. As baratas gigantes ali? Não, as baratas não, os caras mesmo, eles se transformando nos insetos. Ah, assim, os caras, né? É. Pra ver elas no live, como é que ficaram, e os efeitos ficaram legais e tal. Só, de resto, é meio estranho, aquelas baratas ficaram bem zoadas. Cara, eu não gosto de nada de Terraformers, eu acho, não tem história, o narrador só fica a falar, vai a criatura e tal, mata ele. E eu não gostei por causa dos efeitos, não gostei. Puta, não consigo falar coisa positiva desse filme. Sinto muito quem gosta de Terraformers. Você tem um péssimo gosto. Saiu aqui do Terraformers o live action. Pois é, né, cara, esse é o dublado, eu fiquei bolado. Quem trouxe pra cá isso, velho? Porque é muito nada a ver, porque tipo, não é nem questão disso, é porque é um anime que não estreou aqui, não tem apelo nenhum pra cá, então tipo, foi uma parada muito aleatória. Tipo, eu entendo o Ultraman, quando trouxeram os filmes do Ultraman, todos saem em DVD dublado aqui. Eu entendo o Ultraman, porque já passou na televisão, ele tem um apelo. Mas Terraformers, sabe, foi muito WTF assim, sabe? Não, pior que nem, você não pode nem falar que, tem um mangá no Brasil. Não, cara, porque eles trocaram o nome. Então, tipo assim, quando você usa outro nome... É, botaram Missão Marte, né? É, Missão Marte, o nome em português do Terraformers. Então, tipo, pra fazer isso, o cara que lançou nem sabia que o mangá tava saindo aqui. Então, deixa pra lá, né? Sakura mai chiru naka ni wasureta kiyoku to kimi no koe ga modotte kuru mais algumas perguntas aqui pra ver o gosto da galera, né? Tipo, alguns animes e mangás que vocês gostariam que tivessem um live action. E o oposto também, que vocês não gostariam. Eu, por exemplo, ó, eu vou falar. Eu ainda gostaria que tivesse o tal do Cowboy Bebop, mas não com Keanu Reeves, né? Pelo amor de Deus, ele já tá velho. Eu sei que ele é imortal, né? Mas, porra, vou mudar de ator, vamos pensar em outro. Então, vai ter um seriado americano aí do Cowboy Bebop, né? Então... eu não sei. Talvez um seriado funcionasse mais, mas... Tem que ter mais elenco bom, né? Vamos ver. Eu gostaria muito, por exemplo, também um do Samurai Champloo. Acho que seria legal. Talvez não tivesse tempo suficiente pra fazer, mas acho que ficaria bom. Uma versão decente do Slam Dunk. Porra, seria fantástico, cara. Que eu adoro essas obras clássicas, né? Cara, mas Slam Dunk ia ser tenso adaptar Slam Dunk, né? Porque aquelas jogadas, aquelas paradas que eles fazem lá, velho. Então, um filme, talvez não. Eu queria um dorama de Slam Dunk. Mais filmes. Ou dorama, né? Seria excelente. Slam Dunk pra mim é dorama. Mas então, o grande problema seria, assim, todo drama, toda parada ia ser de boa. O problema do dorama ia ser a parte dos jogos. Aqueles jogos complexos, aquelas coisas que acontecem lá. Ah, sim. É. Ah, se fosse assim, eu queria também ver um de Major, mas acho que não vai rolar com toda aquela qualidade que eu espero. É. Então, mas tem aquelas coisas que realmente eu adoraria ver. E já tem uns que lançaram também, eu tô curioso pra ver. Tipo, no Yashiki também. Queria ver como é que vai ficar. Já que eu gosto do mangá dele, né? Seria interessante. O Hyoka também, eu esperaria pra ver. Quero ver como é que vai ficar, que já estreou no Japão. Tem o live action do Tokyo Ghoul, mas eu não vi a obra original, então pra mim tanto faz, só que e nem o Saul também. Pra mim tanto faz, eu não ligo pra Sword Art Online. Se falar de obras que eu não gostaria de ver, tipo One Piece, esquece. Não vai rolar e não vai ficar bom. Pra mim, não tem como. A Toei aprendeu com Dragon Ball assim e eu acho que One Piece, ela não libera pra fazer umas paradas bizarras dessa não, cara. Não, tá em produção seriado americano de One Piece. Então, eu vi a notícia de produção, mas eu achei que fosse uma piada esse então, negócio. Então, One Piece, Cowboy Bebop, Naruto, tem mais um que eu tô tentando lembrar, mas são quatro séries e Sword Art Online. Online. É, então. Eu penso assim, cara, não. O One Piece, por exemplo, é muito difícil. A não ser que a história seja primeiro na Terra, não aparece muito o Marco. Senão já custa muito. E vai ter que mostrar os poderes das as Akumas no Mi. Como é que vai ficar o braço do Luffy naquele efeito especial tosco? Eles não conseguem fazer efeito de gente esticando, então vai ficar zoado. Não vai ficar bom. O Assassination Classroom tem alguns efeitos desse tipo, parecidos, ficaram toscos pra caramba. Imagina ver isso em One Piece. Vai ficar feio, caramba. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem algumas obras que, na minha opinião, não tem que pensar em fazer live action. Tipo, Gundam. Eu pensava que nunca iam fazer um live action de Gundam. Aí você disse que tem um. Mas, caramba, desisto desse mundo. Cara, eu gostaria de ver, live action de coisas atuais que eu estou acompanhando, que seria interessante se for bem feito. Shokugeki no Soma daria um live bem interessante. Maior de 18 anos. É, né? deixa eu ver mais o que. Cara, Boku no Hero, se for com um dinheiro, sabe, se a Marvel, ou sei lá, ou se a DC, a Warner olhasse, qualquer estúdio olhasse essa obra, que é uma obra que é ridiculamente fácil de você conseguir adaptar. Você só muda, põe Estados Unidos, sem problema nenhum. Era uma obra que, com investimento e com um roteirista bom, daria uma série de filmes excelente. É, nesse daqui agora eu não fico pensando se é o cara que tem que ter um ótimo orçamento ou o cara que tem que ter um ótimo roteirista. Se eu fosse pensar. Se for escolher. Porque ele precisa dos dois. É, então, se for pra escolher um dos dois, eu prefiro o roteiro. Prefiro o roteiro do que o efeito, porque eu também, senão eles iam botar os personagens idiotas demais, muita piada e tal, e ia acabar descaracterizando e tal. É, porque o Boku no Hero, o que mais impressiona não são as batalhas, são todos os discursos. Sim, sim. Os discursos de heroísmo, o que é um vilão, o que não é, a moral de todo mundo, e eu acho que o roteirismo precisaria ser excelente pra conseguir pegar o espírito do Boku no Hero pra um live action. Deixa eu ver, mais um live action que eu gostaria. Cara, eu gosto muito de robô. Então, tipo, um live action decente de Gundam, feito com um dinheiro, com investimento na moral, eu gostaria de ver ainda um live action bem feito de Gundam. Eu não lembro muitos mechas, né, que tem live action bons. Bom mesmo, cara. É, pois é. Porque, nem eu falei, tipo assim, se for no esquema, se fizesse um esquema do tipo do Pacific Rim e tal, eu acho que daria um bom filme de Gundam aí. Mas aí teria que ser muito investimento. É, ia ser complicado. Mas eu ia gostar de ver. É, mas o Pacific Rim é legal, mas ele é raso na história. Raso, bem raso. Aí eu ia... Então, como é que... Então, você pega aqueles efeitos do Pacific Rim e tal e põe mais um roteiro ali, um roteiro profundo de Gundam, eu acho que daria uma obra maneira de guerra e tal, pá. Mas é um que eu gostaria de ver, mas eu acho que dificilmente vai acontecer. E uma coisa que eu queria muito ver, mas quando eles fizerem, eu sei que vai ser muito tosco, seria um live de Cavaleiros do Zodíaco. Eu queria ver, mas quando ver, eu sei que vai ser tosco. Eu tenho plena consciência disso, mas eu queria muito ver. Eu tenho certeza que vai ser tosco. Cara, não tem como não ser tosco. Putz. Pior que Cavaleiros tá em produção, né? A Toei autorizou a produção, um produtor de Hong Kong, né? Vai sair aí, né? Acho que até divulgaram o ator que seria o Seiya, mas enfim, pode esperar que eu acho que daqui 2-3 anos aí você verá o seu filme de live action de Cavaleiros do Zodíaco. Exatamente, e eu vou chorar sangue, eu sei que eu vou chorar sangue. Eu também. Minha vez, então? Bom, falar então, eu normalmente prefiro mais dorama do que filme, porque eu acho que o fator tempo, né? Eu acho que 2 horas é inimigo da perfeição aí. Mas eu concordo com o Seiji que ele falou de Slam Dunk. Eu gostaria de um Yu Yu Hakusho, por exemplo. Hunter x Hunter, gostaria. Na parte mais que palpável, né? Que eu sei que não tem problema. Gostaria de um Kimaguri Orange Road. Oh, legal. Seria ótimo. Eu consigo imaginar uma trilogia em live action de Sakura Card Captor. Com os efeitos especiais nível japonês, dá pra fazer sim live action de Sakura. Não espero o Dr. Slump, não gostaria de piadas de cocô em live action. nem Shin-chan, também não gostaria de Shin-chan em live action. Nossa, Shin-chan vai polemizar com uma criança realmente de carne e osso falando tudo que ele fala, cara. Assim, vai levar criança nenhuma pro cinema, de fato. Mas, cara, tem autores que eu consigo imaginar em live action, tipo o Video Girl Ike, né? Ok, o Dorama é original agora, mas consigo imaginar DNA ao quadrado, consigo imaginar. Sim. Tem o próprio Dorama, por mais absurdo que seja, as obras da Rumiko Takahashi, consigo. Algumas já ganharam, né? Porque são em live action. Teve um especial do Menção em Coco, por exemplo, dela, que eu adorei. Dois especiais do Menção em Coco. 2 episódios. Ficou muito bom, ótimo. Tem um de boxe, que é baseado no mangá dela também, que é... Tem o One Punch Gospel, não era? Esse. Isso. Esse do boxeador e da freira. Sensacional esse dorama. Então, tipo, eu acho que temos que imaginar coisas mais que japonês consegue fazer, né? Então, por exemplo, Kimagure Orange Road eu acho totalmente fácil pra um cinema japonês fazer. Mas o One Punch Absurdo, gostaria de um Naruto, mas feito no Japão, não essa produção aí americana que vai sair. Cara, não, tem muita coisa que eu gostaria de imaginar em live action, mas eu sei das limitações dos japoneses. Mas acho que o meu campeão aí que eu gostaria mesmo é o Slandunk, cara. Adoraria de ver, mas eu gostaria de ver um dorama, não gostaria de ver um filme do Slandunk. Ah, sabe um que eu lembrei agora, um que eu gostaria de ver, mas um decente dessa vez, um de Lupin. Mas tem que ser decente dessa vez. Teve um ali que ficou feinho. Nossa, cara, foi ruim aquele live action. Ficou uma porcaria aquele live action. Lupin merece fazer uma coisa decente, muito decente. E comédia, né? Sim, sim. Seria bom, o que não é difícil pro Japão fazer, que eu pensei que agora você estava falando de Slandunk, que, porra, um live de Vagabond seria muito bom, e de Lobo Solitário. Assim. Vagabond? Opa, mas um do Takahiko Inoue. Ele é ótimo também, né? Isso, seria bom fazer uma versão live deles. E não é tão difícil pro Japão fazer. Acho que talvez do Unreal, talvez seja mais fácil pra eles, né? Já que um cadeirante jogando basquete seria mais dramático. Talvez funcionasse. Mas não duvido do Japão. Eles já fizeram até live action de Saki, que eu nunca imaginaria que fizessem isso. Ficou feio pra caramba. Lobo Solitário. Solitário tem produção americana. Acho bizarro porque já saiu uns 30 filmes japoneses de Lobo Solitário, né? De live action de Lobo Solitário. A produção americana de Lobo Solitário me deixa com o pé atrás, assim. Que tá? Lobo Solitário é já tão antigo, né? Tão japonês, né? Eu não quero uma produção americana. É tão japonês, é tão enraizado. Você usa o Lobo Solitário pra ensinar japonês pras crianças japonesas, cara. Não dá pra ficar forçando isso no mercado americano. Não dá pra descaracterizar ele, não. Na boa. Tá, então, antes de terminar, eu só queria falar de alguns que eu vi que, assim, eles não eles são adaptações diretas de alguns mangás, assim, não tem anime, assim, e que eu gosto, assim, são uns três aqui. Que é um que eu acho meio difícil indicar ele, que ele é meio sangrento, assim, eu vi ele, eu era mais adolescente, que é daorinha, que eu conheci no Manel Tóquio, pra você ver como é que faz tempo, quando eu ainda comprava revista, assim. Olha aí. O It, o Assassino, não sei se vocês assistiram, é muito bom. It, o Assassino? Não conheço. É um japa. It the Killer, que saiu aqui no Brasil. Em DVD, é o Takeshi Kitano que dirige. Isso é muito bom, é sobre um serial killer e tal, eu gosto bastante dele. Eu gosto também do, como é que ele chama? Da trilogia do Crow, que não faz muito tempo que saiu o terceiro filme, foi uma trilogia que demorou pra sair entre um filme e outro, que o primeiro filme do Crow foi de 2007 e o último saiu, acho que faz uns 2 anos, é o Crow Exploders, faz uns 2 ou 3 anos que saiu. É, que tem um nome péssimo aqui no Brasil, porque saiu o DVD do primeiro, que é Operação Corpo. Nossa senhora. É Crow, né? Se eu leio isso, eu vou achar que é um filme de agente secreto, não um filme de porradaria entre delinquentes de escolas. Eu queria ver como que ficou a dublagem, porque eu gosto bastante desse filme e acho que o mangá venderia aqui no Brasil, mas o Operação Corpo, que foi o nome do filme, nossa senhora, sabe? E um outro que eu gosto bastante, assim, que esse é bem mais pesado e que muita gente adora, mas não sabe que é a adaptação de um mangá, eu só fui ficar só vendo, porque os mangás começaram a sair aqui e tal, que é o Old Boy. Sim. Também. O Old Boy que todo mundo adora quando faz a referência de um ótimo live action, baseado em um mangá anime. Sim. E um também que esse faz um... Esse é bem antigo. Ele eu assisti em DVD, que foi... É o Battle Royale também. Battle Royale, sim. Que foi inspirado pra fazer o outro filme ali, americano, baseado no livro, que era o Jogos Vorazes. Só que não tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas ideias completamente diferentes. É, a autora falou já. Não, não tem nada a ver, cara. Só isso. Tudo bem. Ah, cara, pode fugir um pouco do formato filme? Pode, pode. Eu vou te falar que eu tive uma grande surpresa quando eu li o mangá do Black Kamen Rider. Eu comprei os 3 mangás do Black Kamen Rider. Do Shotaro Shinomori. Isso. O traço dele é lindo, eu adoraria que fizesse um anime do Black Kamen Rider. E a história tem nada a ver, é uma história em cada país. A fuga do personagem, né? Não tem, tipo, traço, ele é um monstro mesmo no mangá, ele não é um herói. Valeria muito a pena conhecer a história do mangá em outra mídia. Então eu adoraria de um anime mesmo. Não diria um live action do Black Kamen Rider. É uma história muito boa, mas eu gostaria de uma série, sabe, 25 episódios, daria pra fazer ser bem legal aí esse formato. Sair do Tokusatsu fazendo um anime seria interessante, seria legal, cara. Bom, então eu vou fechar aqui com as considerações finais da galera aqui sobre o que eles acham de live actions de animes. Vocês podem dar suas considerações, galera. O que vocês acham? Cara, um live action, sendo bem feito, sempre é bom. Esse que é o negócio. O problema problema é que muita gente reclama e tal, a gente até comentou isso, que o live action não presta, é ruim e tal, mas é que o pessoal acaba vendo só aqueles de obras que ele gosta, tipo, Full Metal, o próprio caso do Death Note e tudo mais, mas o pessoal não pega esses outros, que nem vocês comentaram, o Sag Drop, esse até o do Rama mesmo, que eu acho ele engraçadinho e tal, essas outras obras, o pessoal acaba não pegando pra ver. Com isso, eles não veem que o mundo é muito maior do que eles enxergam. Então, acaba reclamando e tal. Então, eu recomendo que vocês, talvez, esse podcast vai procurar alguns outros lives aí, esses que a gente indicou, que são muito legais, assim. Vocês vão ver que nem tudo é só tristeza e choro. Cara, falar, assim, de live action, falo que tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Só que, logicamente, que, tipo, cada um tem um gosto. Tem gente que gosta de coisa trash. Tem amigo meu que adora, fica buscando coisa trash. Então, pra eles, tem Dragon Ball presta. Não é o meu caso. Mas eu, assim, pro meu gosto particular, eu gosto de obras, normalmente, pro público feminino, né? Então, Orange e Oremonogatari. Então, eu normalmente procuro quando esse negócio de... vai pro live action. Obras que sejam fáceis de ser imaginadas, interpretadas em live action. E eu normalmente não me engano. Normalmente, quando eu vou pra esse tipo de formato, eu me dou bem. Eu acho que a única série que eu fiquei profundamente incomodado aí foi o X-Holic. Porque eu acho que não dá pra imaginar aqueles personagens sem o Mokona. Você tirou o Mokona, matou a série pra mim. E aí, ok, gostei da interpretação, achei tudo mais, mas não, sem Mokona não dá, cara. Fazia em CG porco, fazia qualquer coisa, mas tem que ter o Mokona. Fazia um boneco, que nem a Luna do live do Sailor Moon. Sailor Moon. Cara, que é outra coisa que, tipo assim, cara, o live de Sailor Moon, tipo, é a melhor versão de todos os tempos em roteiro. Não em efeito especial. Em efeito especial é uma porcaria sem tamanho. Você assiste Sailor Moon Crystal, que é a última encarnação aí de Sailor Moon, cara, você se lamenta por causa que o live action, tipo, tem 10 anos de diferença e o roteiro dá um banho nessa versão. Porque o público daquele live action foi pensado pro público mais velho, sei lá, pro público que conhecia o mangá há 10 anos atrás e tal. Então, quando aquele live action saiu e as soluções que eles fizeram, vamos fazer a luta, então faz que nem um balé para os personagens girando e tal. Cara, foram soluções muito inteligentes. A questão do cabelo, são japonesas, tipo, não dá pra ficar usando cabelo descolorido. Tipo, quando se transforma, que muda a cor do cabelo. Então, foram soluções muito interessantes de adaptação. E que funcionam melhor que o mangá original. Pra mim, o live action de Sailor Moon foi a melhor coisa que eles fizeram, assim. Eu gosto de falar assim, pessoal, quando vão falar de live action, fujam da caixa. Vocês só falam mal dos live actions que, como o Dash falou, são os mais conhecidos da moda. Então, fujam da caixa. Você quer ver uma coisa boa? Pega algo que você não conhece. Vê algo que o pessoal também não vai falar nada. Existe uma obra, vai atrás dele. Obviamente, é mais fácil de você gostar também seguindo algum estilo, né? Por exemplo, se você gosta de romance, você vai gostar muito de alguns live actions de romance, de shoujo romance. Já aqueles, como já disse, aqueles de Battle Shonen cheio de efeitos, vai ser mais difícil. Mas existe mais um monte de outros exemplos de live actions que são muito bons que a gente nem falou aqui. Porque, como já disse, live action já existe um monte. E no Japão tem mais um monte. Um monte que a gente nem sabia que é live action. Dá pra achar na internet alguns, então vai caçando, vai procurando. Mas se tiver alguma obra que você tiver interesse, viu, pessoal falando bem, vai atrás. Não se importa se não é uma obra muito conhecida, porque, né, convenhamos, quem é o cara que vai ficar vendo uma obra que você não vai gostar mesmo? Você é masoquista. Uma coisa que também é legal é que, tipo assim, que, né, a gente falou de Zag Drop, mas tem na Netflix. Mas, por exemplo, não tá como nome o Zag Drop, tá como Bunny Drop. Então, tipo assim, às vezes você tem que pesquisar que o nome daquele filme, ele é outro no nosso país, ou, tipo, no serviço de streaming, ele não tá como nome original. Então é sempre legal dar uma pesquisada no Google e ver, não, é desse jeito, então... É, que nem o da Netflix, o Bokudaki Gainaimachi, ele tá como Erased, caça como Erased. Eu não sabia que é Bokudaki Gainaimachi. Agora você sabe, velho, então vai lá e veja. Bom, mas então eu queria falar assim que, então, procurem, vejam, live action não é só ruim não, tem um monte de coisa boa, dá pra ver, dá pra gostar, então fuja com essa ideia de que, live action de anime só tem coisa ruim, e quando vai lançar outra coisa nova, só vai lançar ruim. Bom, só noticia as coisas que são conhecidas, por isso que o pessoal fica com o nariz torto. Então vai atrás de coisas que o pessoal não noticia, que não são mainstream. Você vai gostar bastante. E é live action, pô, de anime, adaptação. Bom, mas eu então queria terminar aqui agradecendo a galera que gravou, o Dash, o Juba, aceitaram esse convite. E vocês têm algum jabá pra fazer, pessoal? Dash, você quer fazer aí, Juba. Sei que é o representante Mora aí. Se organizem aí, vocês são do mesmo site. Não, quando tá só eu aqui, eu falo, mas você que é o representante Mora aí. Beleza. Cara, eu e o Dash, nós temos o G-Wave. O G-Wave é um podcast de cultura pop nerd japonesa. Temos entrevistas que o Dash que faz. Temos alguns podcasts de filmes, animes, mangás, alguns bem fora da caixa, assim, de ficar dialogando história do Japão e tudo mais. E a gente divide lá. O Dash puxa mais a parte de entrevistas, mas ele também puxa algumas coisas como destaque de temporada de animes do final de cada ano. Já é o terceiro ano lá no G-Wave. Então, o G-Wave é um podcast que bem abrangente, eu diria. Pô, então é isso, galera. Muito obrigado, né, por escutar esse podcast, que a gente falou bastante sobre as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta. Vai irritar um monte de gente, vai despertar curiosidade em outros. Mas é isso. Valeu, pessoal. Continue mandando mais e-mail. Continue seguindo a gente no Facebook, no Twitter. E é isso. E até a próxima vez, tá? Valeu e tchau. E fui. Até. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Sage, e pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via não sei mais por onde, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente via contato @projetoxpodcast.com.br. Siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e também a nossa conta no Twitter no @projetoxpodcast. Alguns recados. Saiu na semana passada o Expresso Cast número 42 sobre Big Fish, no qual Jim e Adriff comentam sobre esse fantástico filme maravilhoso do Tim Burton, cheio de fantasia, cheio de contos, né? Vamos lá, escutem, link na postagem. Saiu também na semana passada o Projeto X Playlist número 113 sobre Marvel Soundtrack, no qual eu e o Mário Toledo gravamos uma playlist, né, com várias músicas que pertencem à trilha sonora de alguns filmes da Marvel, especialmente da MCU, né? O universo cinematográfico da Marvel, no hype do Vingadores Guerra Infinita. Vamos lá, escutem, link também na postagem. Confira também o G-Wave número 364, os animes mais divertidos de 2017, no qual eu gravei ali, no qual temos os resultados da enquete, né? Do G-Wave, em colaboração ao Projeto X Podcast, para eleger os melhores animes de 2017, tá? Vamos lá, escutem, link também na postagem, tá? Bom, e agora e-mails com feedback do último podcast sobre Mahoutsukai no Yome. Bom, o primeiro e-mail aqui é do Rafael HQ, ele fala: quando eu era criança, eu sempre ficava maravilhado com histórias de fantasia, como magos, dragões e afins. Era algo que mexia com minha imaginação. Sempre ficava curioso e começava a ir atrás de mais coisas do gênero. Foi muito marcante pra mim a primeira vez que vi Senhor dos Anéis ou quando comecei a ler Harry Potter. Até mesmo comecei a escrever histórias do tipo da minha infância. Tipo, era tudo novo. Mas com o tempo, esse sentimento foi se perdendo, até chegar ao ponto que eu simplesmente não me importava mais. Não que histórias de fantasia tivessem deixado de existir, ou que não tivesse nada novo do gênero. Na verdade, sempre teve uma grande produção desse tipo de material, seja livros, filmes, quadrinhos, animes e afins. Mas a magia havia perdido o seu encanto. Tudo parecia muito genérico e feito nas coxas. Ao meu ver, não tinha mais aquela paixão de criar mundos mágicos. Talvez eu simplesmente tenha ficado velho e chato, principalmente com animes do tipo. Parece apenas um amontoado de clichês, tipo, tem elfos, magos, dragões, mas no fim não importa, pois não existe um trabalho em desenvolver essas coisas. Estão ali para preencher tabela, a famosa receita de bolo de mundo mágico de fantasia. Eis então que me deparo com uma Hotsukai no Yome. Confesso que tive preconceito quando estreou esse anime, tanto que nem me deu o trabalho de ver o primeiro episódio. A sinopse me cheirava apenas mais uma história de protagonista que vai parar no mundo de fantasia e descobre que tem poderes especiais. Mas de repente a internet explodiu tudo e todo mundo só falava de Mahotsukai no Yome. E aí resolvi dar uma olhada por curiosidade e me foi uma grata surpresa. Aquele sentimento que eu não tinha há muito tempo voltou. E a cada episódio eu ficava maravilhado, não só pelo que era mostrado, mas também pela forma que era abordado, vendo que a autora fez um trabalho de pesquisa, que não está simplesmente jogando coisas na história para cumprir tabela. Recomendo que todos vejam esse anime, pois vale muito a pena. Eu digo mesmo, Rafael Gaki, vejam mesmo, vale muito a pena, é muito bom esse anime e valeu por esse e-mail, tá? Muito obrigado. Bom, o próximo e-mail aqui é do Rafael Taira, e ele fala: muitos amigos meus entraram no hype desse anime, mas não me interessei, por mostrar essa temática das fadas serem algo do mal. Pois até no Berserk o Puck, que era uma fada, é bonzinho, então bem raro ter isso até no mundo dos animes. Ah, vocês pediram pra deixar uma maldição no Mug, né? Que tá deixar ele 3 meses sem ler mangá de One Piece e assistir anime de One Piece. Ih, peguei pesado. Oh, acho que sim. Eu já consegui ficar 3 meses sem One Piece já. Ele, não sei se ele consegue sem pirar. Também não sei. Mas valeu, Rafael Taira, também. Valeu por seu e-mail, cara. Obrigado por tudo. Bom, o último e-mail aqui é do Guilherme Silva, ele fala: saudações, galera do Projeto X. Venho através desse e-mail expressar minha gratidão por esse trabalho fantástico de vossas senhorias. E eu ainda não decorei o nome de todos, por isso ainda não vou chamar nomes. Estou maratonando os episódios do Cash, e meus preferidos até o momento são o 139 do Shigatsu Hakimi no So. Ah, é muito bom. E o 225, o Proibido para Menores. Também interessante. Bom, porque o Shigatsu foi o anime que mais me marcou por N motivos, quais vou adentrar em outro momento. E o segundo porque amei o tema adulto, já que entrei há pouco tempo desse time. E maravilha. Enfim, estou amando o Cash, que era um beijo da Dri. Dri manda um beijo também, eu acho. Bom, PS, durante a leitura, se possível, eu gostaria que tocassem a abertura de Parasite. Opa, vai tocar. Tchau e beijos pras meninas e um saudação aos machos. Saudação aí, Guilherme Silva. Valeu por tudo e continua ouvindo mais e mandando mais e-mail. Valeu. Bom, vamos terminar esse caixa de entrada, mandando um abraço também pra galera que comentou os podcasts, né? Pro Lucas Costa, pra Letícia Cardoso, pro Rafael Taira, pro Lucas Santana. Valeu, galera que continua mandando e-mail pra gente, continua comentando, continua seguindo a gente no Facebook, continua seguindo a gente no Twitter. Por favor, continue fazendo isso, divulgando o podcast. Valeu por tudo e até a próxima vez, tá? Falou e tchau.